Vou chamar ela, vai, Bruna! Viola! Música dos paredões! Ó, ó, ó, ó, ó! Nós que gosta dessa, doe também, viu? Vai, Bruna! Vai! Fazer de conta que você é Bruna! Bruna, Bruna! Que é isso, é isso, é isso! Deixa baixinho, vem baixinho, vem cá, vem cá! André Cibis, o mural de Ibicoala! Hoje eu vou fazer de conta que ela é Bruna, tá? Pode ser? Tudo bem? Ó, tá isso! Bota a mão no joelho, empina a mão no joelho. Isso. O paredão todo tá te vendo. Ó. Vai, Bruna. Vai, Bruna, Bruna. Vai, sensualiza. Isso. Ó, ó, ó. Vai, Bruna. Vai, puxa, é isso, hein. Vai. Joga essa bunda, Bruna. Joga essa bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Cláudio gosta da putaria. Joga essa bunda, Bruna. Joga essa bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Pirraça com a bunda, Bruna. Pirraça com a bunda. Pirraça com a bunda. Pirraça, hein, ah. Ai, vida. Oi, vida. Ai, vida. Oi, vida. Ó, ó, ó. Vai, Bruna. Vai, Bruna, Bruna. Vai, Bruna. Eu tô ficando excitado, mãe. Bruna, Bruna. Vai, Bruna. Cláudio gosta da putaria. Vai, Bruna, Bruna. Vai, vai, Magi. Joga essa bunda, Bruna. Joga essa bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. A pegada é ranço, pivete. Então joga, vai, então joga. Joga essa bunda, Bruna. Joga essa bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Nós que gosta de oi também. Cadê Bruna? Ó, ó, ó, ó, ó, ó. Vai, Bruna. Vai, Bruna. Marquinhos Paredão. Golzinho Treme Terra. Soneca Paredão. Adeus o Pagodão. Vai, Bruna. Isso. Vai, Bruna. Vai, Bruna, Bruna. Joga essa bunda, Bruna. Joga essa bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Balançando sozinho, meu. Joga essa bunda, Bruna. Joga essa bunda.